Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos nessa sintonia do amor e da fraternidade. Está começando agora o programa Visão Espírita, há quase 23 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 19 de dezembro, o último domingo antes do Natal, e aqui da minha janela, onde eu fui andar no Parque dos Ipês, eu posso dizer com certeza, com essa linda imagem do Parque dos Ipês, nós estamos aptos a começar mais um dia de estudo, de conversa com você que está nos ouvindo, para que a gente possa entender melhor essa santa doutrina. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre com muita alegria que nós iniciamos esse programa aqui, gostoso, né? Estamos tendo o prazer de participar de mais uma edição do programa Visão Espírita. E que nós possamos fazer sempre o melhor e principalmente para estarmos em sintonia com o plano espiritual, para que a gente seja um veículo, né, de transmissão para aquilo que os nossos ouvintes precisam ouvir, e principalmente nós, né? Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, Luiz, bom dia, Geraldo, bom dia a todos que já estão nos ouvindo. Hoje, amanhã, está agradável, né? O calor deu um pouco de folga para a gente, né? Porque o calor que tem feito está bem intenso, né? Então, hoje vamos aproveitar o domingo. Domingo é um dia de família, né? Estamos aí junto com a família hoje. E um ótimo programa para todos nós. Muito bem, meus amigos. Como sabem, nós estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec. E nos capítulos anteriores, passamos por partes, por temas bastante teóricos, profundos, e agora estamos entrando num tema palpitante, que é a encarnação dos espíritos. E o Kardec vai fundo, descrevendo particularidades de todo o processo reencarnatório. E hoje, dando sequência, o título do programa de hoje é Encarnação dos Espíritos, segunda parte. E ao ler os itens de 20 a 24 que selecionamos, chegamos à seguinte conclusão, que as explicações espíritas se fundamentam no espírito, na essência sublime, na consciência espiritual que antecede, que caminha junto na encarnação e que persiste mais viva depois da morte. A pedra angular é o espírito imortal e não a personalidade terrena que é fugaz e transitória. É com esse entendimento e com essa percepção que a compreensão da vida maior se amplia, derrubando dogmas e artigos de fé que embaraçam ainda hoje a mente dos incautos e daqueles que fazem da distração um modelo de vida. A vida terrena é como se fosse um rito de passagem, muito rápido, e não deve ser confundida com a vida real, a vida do espírito, que permeia culturas e civilizações em todo o planeta, no ontem, no hoje e no amanhã. É com essa introdução que damos início ao programa Visão Espírita, sempre muito agradável em companhia do Luiz, do Alan, e com todos vocês que nos honram, que participam, façam as suas perguntas, interajam com a gente, e a gente vai trazendo sempre as melhores informações para vocês. Vamos começar o primeiro bloco do programa, que é o estudo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier. Selecionamos o capítulo 137, Atendamos ao Bem. E Emmanuel selecionou essa frase que está escrita no Evangelho de Mateus, versículo 20, capítulo 25, versículo 40, quando Jesus diz: em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E Emmanuel assim escreveu após ler essa frase. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer que, por vezes, não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque, em muitos casos, as frases sonoras são gritos de almas vazias. Não nos esqueçamos do, abre aspas, fazer, fecha aspas. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos das penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado, no alto, como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Luiz. Você vê que a doutrina espírita e o evangelho, eles sempre são muito claros, né? Eles recomendam atitude, ação. O evangelho fala sempre muito em obras, né? E a doutrina espírita nos chama a atenção do mecanismo que existe entre nós e a espiritualidade. O primeiro passo é nos convencermos, né, disso que a lição nos passa. E o primeiro passo nós já nos introjetamos na doutrina, compreendemos o evangelho e o mecanismo como se opera a assistência, né, aos necessitados de Jesus, nós espíritas conhecemos muito bem. Os espíritos canalizam para nós a necessidade dependendo da nossa disposição em colaborar. E nós estamos naquele estágio que a gente colabora com aquilo que nos sobra. Então, a espiritualidade nos encaminha aqueles leves, né, brandos, que a gente está disposto a atender. E quando nós nos convencermos a respeito da vida espiritual, quando nós estivermos dispostos a nos sacrificarmos para ajudar o nosso próximo, então a espiritualidade vai nos encaminhar casos mais graves, mais sérios, porque sabe que nós já nos despojamos, né, desse verniz e estamos dispostos a dividir, né, não só aquilo que nos sobra, mas a dividir aquilo que nós temos. Então, que nós possamos aquilatar isso e o grau que nós encontramos em cima daquilo que a necessidade, que a espiritualidade nos encaminha. As necessidades ou os necessitados que batem à minha porta, que nível são? Por enquanto, eles estão levando só aquilo que me sobra ou eu já estou precisando dividir aquilo que eu tenho? Por aí a gente vê como é que nós andamos. Nós temos condições de fazer uma autoanálise, né? Se a gente já adquiriu essa consciência, já é um passo bom, porque a gente começa a se despojar mais e a, inclusive, fazer uma análise mais profunda da nossa própria condição. Que nós possamos todos assimilar isso e dar um passo à frente, dar um passo a mais, né? E que a espiritualidade possa entender que nós realmente estamos dispostos a dividir. É isso aí, Geraldo. Que possamos dar esse passo à frente, Luiz. Alan? Você está sem som. Não, ele não está falando. Ah, agora estou falando. Esse é um texto muito bonito do Emmanuel. É uma lembrança carinhosa dele, né? Porque às vezes ele dá umas lembranças para nós duras, né? Às vezes a lição é pesada, né? Essa não, essa é doce, né? Mas eu fiquei pensando aqui, enquanto o Luiz falava, né? Eu fiquei pensando, falei, nossa, falei, onde que eu posso ir com essa lição, né? Aí sabe o que eu estava pensando aqui? Olha, eu vou falar com vocês assim, um pensamento. Eu estava pensando assim, que a religião existe, seja ela qual for, só para nos levar ao caminho da bondade aqueles que ainda não conseguiram ir sem ela. Então, a gente que se enfia dentro em religião, a gente talvez esteja afastado da bondade. E existem pessoas que não frequentam religião nenhuma, e aqui eu não estou dando nome de religião nenhuma, não convive em religião, nem em religiosidade nenhuma, mas já é bom. São pessoas que são boas por natureza, já expressam essa bondade, né? Já faz a bondade. E às vezes é interessante porque, por exemplo, nessa jornada aí de palestrante que desde menino eu faço, eu já escutei pessoas falando assim, nossa, eu gostaria de fazer palestra com você, né? Aí eu sempre respondo assim, falo assim, olha, rapaz, cada um tem uma habilidade. Nessa encarnação, talvez eu tenha nascido ou tenha me adestrado na habilidade da fala. Mas desenvolva a habilidade de ser bom para uma pessoa. Já vai ser maravilhoso o mundo. O mundo já vai ser muito diferente. Se cada um de nós fizer o bem para uma pessoa, metade do mundo já recebeu o bem e outra metade fez o bem. Então, a gente já está no caminho da bondade. Então, o movimento da bondade, ele pode ser já espontâneo em muitas pessoas que já o desenvolveram, ou a gente pode usar da religiosidade, da religião, da onde a gente frequente, da onde a gente faça essa conexão com Deus, para nos transformar em pessoas boas, para exemplificar o bem, né? Jesus, ele, quando alguém pergunta assim, mas o que fala o Evangelho? Né? O Evangelho, ele fala de amor. O que fala o Velho Testamento? Também de amor. Numa linguagem figurativa, numa linguagem de muitos anos atrás, milhares de anos atrás, mas todas elas nos evocando ao amor. E, para mim, praticar o bem é exercitar o amor. É o amor colocado em movimento. Então, quando a gente pega um texto desse do Emmanuel, que ele fala, atendamos ao bem, né? Talvez a gente que está aqui fazendo o programa, convivendo aqui nesse domingo aqui gostoso, a gente está fazendo bem uns para os outros. Talvez ela não seja um bem assim grandioso, mas é melhor do que ficar parado na frente da televisão não vendo nada, né? É melhor do que ficar dormindo até as 11 horas da manhã também, sem fazer nada. Então, que a gente ache maneiras de fazer o bem. E sabe que tem maneiras bem fáceis de fazer o bem? É desejar um bom dia, uma boa tarde, dar um sorriso, ajudar alguém, carregar um saquinho, abrir uma porta para alguém. Não precisa de movimentos grandiosos para fazer o bem. O bem verdadeiro, ele é percebido nos movimentos pequenos, naqueles movimentos assim que são delicados, mas que entra até num automatismo depois que você começa a fazer. E é esse bem que as pessoas sentem falta, é esse bem espontâneo, é esse bem automático, assim, é esse bem que vem do fundo da nossa alma. Então, acho que a evocação do Emmanuel, para mim, falou desse jeito: façamos o bem. Eu também, Alan, eu tive esse pensamento. O Emmanuel, por vezes, duro, mas ele tinha aqueles momentos de extrema bondade, afabilidade com o Chico. E eu vejo, quando eu abri o capítulo, a primeira imagem que eu tive é como se o Emmanuel tivesse chegado perto de mim e falasse assim: atendamos ao bem. Mas por que ele falou isso? Porque eu não estou atendendo ao bem, senão ele não teria falado. Se ele visse que eu estava atendendo ao bem, ele não teria escrito isso. É porque ele deve estar percebendo que a maioria daqueles que se julgam conhecedores não estão atendendo ao bem. E durante o texto ele deixa muito claro: Jesus não estava preocupado com a forma de crer de um jeito, de crer de outro. Ele se referia, ele exaltava a bondade. Isso foi o primeiro pensamento que eu tive. O segundo pensamento que eu tive, que me passou pela cabeça, Luiz: por que que o Emmanuel resolveu escrever a coleção Fonte Viva, que são 4 livros? Não está escrito nos Evangelhos? Tá. Mas por que que ele precisa escrever de novo? Porque a gente não consegue entender. Porque a gente dá mais atenção à letra e à superfície do que à ideia. Então, já como vocês não entendem, eu vou desenhar para vocês. E eu lembro de um professor de língua portuguesa que eu tinha em São Paulo, no MMDC, lá da Moca, em que um determinado dia ele levantou, a gente estava acho que na 8ª série, ele falou assim, perguntava para o aluno: você sabe ler? O aluno ficava bravo: claro que eu sei ler. Ele fala: eu não estou me referindo às palavras, eu estou me referindo às ideias que têm as palavras. Porque ao ler um texto, você precisa entender qual é a mensagem. Então, a sensação que eu tenho é que a gente não sabe ler o Novo Testamento. A gente não sabe ler os Evangelhos. A gente tem aquela leitura muito superficial, porque, atualmente, as pessoas leem de maneira superficial. Ninguém se fixa, ninguém reflete, ninguém ouve, né? Tanto que a gente falava que chega de orador, precisa ter aquele curso de escutatória, precisa mais escutar, né? E talvez o Emmanuel, para nos ajudar, ele escreveu esses livros, já que vocês não conseguem entender a linguagem evangélica, eu vou escrever de maneira mais simples possível. E tem gente que fala que o Emmanuel é difícil. Ou seja, não consegue entender. Mas precisa entender com a inteligência? Não, precisa entender com a alma, com o sentimento. O que está? Qual é a mensagem que está ali? Então, eu vejo o Emmanuel entrando e falo: vamos atender o bem, porque você até agora tem se desviado do caminho certo. Ô, Geraldo, e lembrando, né, também que Jesus, ele veio combater a hipocrisia, né? Ele luta muito contra a esse comportamento hipócrita, esse comportamento que faz um verniz por fora e por dentro é um pão bolorento, né? Aquela coisa assim, que não se transforma de verdade, né? Então, acho que a grande luta, a grande mensagem, além de trazer: olha, gente, vocês têm que amar. E não adianta ser hipócrita, não adianta você frequentar uma religião semanalmente e por dentro continuar esse pão bolorento. Você tem que se transformar para o bem. A direção, o caminho é esse. Luiz. Geraldo, e eu estava lembrando aqui, né, a sabedoria divina é tão grande que para a gente assimilar esses ensinamentos, eles colocam alguns mais perto de nós, através da família, né? Então, nascem como filho. Então, dentro daquele quadro que eu estava falando, para os filhos, você dá divide aquilo que você tem, né? E quanto mais problemático for teu filho, você mais se aperfeiçoa, porque você aprende a dividir mais ainda, né? Você vê a sabedoria divina quando a gente fica chorando as pitangas que o filho está dando problema, né? E o grande problema da nossa geração, o pessoal não está querendo mais casar ou ter filhos. Talvez para esses aí, o recado de Emmanuel é na veia. Essa da família é injeção na veia, que a gente, por ser consanguíneo, se vê na obrigação de fazer. Até que um dia a gente consiga fazer isso de forma espontânea, sem que seja, haja consanguinidade. É isso aí, Geraldo. É interessante muito o que você falou, Luiz, que uma vez eu ouvi do Emmanuel, claro que tem aqueles espíritos superiores, mensageiros, que podem reencarnar como filho, sobrinho, primo, tio, mas na grande maioria das famílias, a maioria dos filhos são nossos credores. Quer dizer, a gente deve muito para eles, né? Uma circunstância do passado. Geraldo, e só mais uma coisinha. Essa série Fonte Viva, ela veio atender Jesus, que vos enviarei o Consolador, que vos esclarecerá todas essas coisas. Tá tudo no esquema, Geraldo. Eu tinha um amigo da residência que falava assim: Geraldo, eu fiz uma grande descoberta. Está tudo escrito. Porra, é isso mesmo. Lá de Caxias do Sul. Muito bem, meus amigos. Dando sequência até nesse pensamento, o Alan sempre destaca isso, e é curioso, Alan, o programa tem uma sintonia entre as lições, mas não sou eu que faço. Eu acho que a própria essência da lição se junta uma com a outra, né? Você é dócil. E aí, hoje tem um ensino muito interessante, que eu fiquei assim, bastante sensibilizado a ouvir essa história, né? A pureza dessa mulher. E os ensinos de Jesus à mulher samaritana. Eu passo a leitura, isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 26. Abre aspas. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, entre parênteses, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos, fecha parênteses. Então, dando sequência, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Precisava atravessar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Era ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, estava Jesus assim sentado ao pé da fonte. Era cerca da hora sexta. Uma mulher da Samaria veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque, na realidade, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Ela lhe respondeu: Senhor, não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele bebeu, e seus filhos e os seus gados? Replicou-lhe Jesus: todo o que bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe ele: vai, chama teu marido e vem cá. Disseste bem que não tens. Peraí, disse-lhe, vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, disseste bem que não tens marido, porque cinco maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu-lhe a mulher, que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, anunciar-nos-á todas as coisas. Disse-lhe então Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Um texto maravilhoso. As lições realmente se complementam, né? Sim. E aí que os adoradores, né, de Deus têm a oportunidade de adorá-lo em espírito e verdade, atendendo aqueles necessitados que Deus precisa atender. Deus age através de nós, né? Ele não faz milagres, ele não faz, não derroga as leis da natureza. Ele provê através da solidariedade. E a solidariedade só se processa através do ser humano, dos seus criados, né? Daqueles que ele criou. E ele nada mais faz do que incitar irmãos a cooperarem entre si e desenvolver o amor. Então você vê que nós falávamos aí dos filhos, né, que são os nossos próximos mais próximos, e a gente praticamente tem obrigação de dividir com eles. E os judeus eram seitas de raça, né, de povo. Já ampliava um pouco mais esse sectarismo. O sectarismo familiar, o sectarismo de tribo, de povo. E aí você vê que todos os livros espíritas, e o Evangelho é muito claro nesse sentido, o mais alto grau do amor é esse amor universal, é a fraternidade. O amor fraterno é aquele mais amplo, onde você consegue, né, passar do amor filial para o amor parental, do amor para a raça e do amor fraterno, até que você consiga finalmente amar os seus inimigos, quando você reconhece que aquelas pessoas não são más, né, mas estão fora da compreensão das coisas. Então, Geraldo, inexoravelmente nós somos conduzidos para a perfeição. E essas lições, elas me lembram muito quando Jesus, né, justificando que ele estava na condição de perfeito, ele dizia assim, agradeço a Deus que me santificou. Quer dizer, que proporcionou a mim a oportunidade de reviver várias encarnações até atingir, pelo meu mérito, a perfeição. E esse é o caminho de todos nós. É só uma questão de tempo. Quando nós incitamos as pessoas, quando nós nos cobramos, né, o aperfeiçoamento, nós nada mais estamos fazendo do que nos conduzirmos na estrada para a santificação, para a perfeição. É um processo natural e a gente tem esse poder de acelerar esse trajeto, né? Acelerar esse tempo que nós temos para chegar às condições de Jesus. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Um comentário recheado de ensinamentos, né? Alan, os ensinos de Jesus à mulher samaritana. Os samaritanos, até para a gente ter uma ideia, eram pessoas tidas como muito rigorosas no estudo. E eles eram... A Samaria era apartada da Judéia. Eram aquelas 12 tribos, mas, se eu não estou enganado, acho que 3 eram da Samaria, 9 eram da Judéia, na região da Judéia. E todas as 12 tribos, todos os judeus, homens aos 15 anos, tinham que começar a frequentar uma vez por ano o templo. Eles tinham que ir lá, porque é lá que se via Deus. Essa era a alegoria da época. E os samaritanos e os judeus, eles tinham um conflito muito forte. Eram posições, conflitos teóricos do judaísmo, mas que acabava criando entre eles uma divisão muito grande. O Nazareno, né, Jesus, nascido na tribo lá, Nazareno, era dos judeus, era desse lado de cá. Então, ele sempre coloca, eu acho bacana, ele usa uns 3 exemplos dos samaritanos para fazer um contraponto, para falar assim, vocês não são diferentes da gente, vocês só estão pensando diferente, mas é tudo igual, né? Então, ele chama o samaritano nesse... Jesus é um... Ele não fala para um, ele fala para todos, né? Ele é o governador espiritual do planeta, não importa a religião que você nasceu, se você tem religião ou não tem, se você é radical ou não é radical. Ele está aí para você também, ele te ama também da mesma forma que ele ama qualquer outro. Né? E quando ele vem trazer, né, essa lição, né, para a mulher samaritana, ele, na realidade, está falando para ela assim, olha, deixa desse radicalismo religioso, faça o bem. Esse radicalismo religioso te leva aonde? Aonde você quer chegar com isso? Para que esse sectarismo? Porque não é nem um radicalismo. Radicalismo é diferente de sectário. Sectário é aquele cego mesmo. Né? Ele é um radical a mais do que radical. Ele é sectário, ele é cego para ver qualquer coisa além daquela teoria que ele acredita. Ele não consegue olhar assim um pouquinho mais amplo. Assim. Ele é cego para aquilo. Então, veja que interessante. Ele pega a mulher samaritana e vai falar para a mulher samaritana do bem. Né? Ele vai falar para ela, pratique o bem. Esse é o caminho. O caminho é o caminho do bem, é o caminho do amor, é o caminho da luz. Né? Pratique o bem. E ele vai chamando a doutrina evangélica, né, de Jesus, aí, dos evangelhos que ditam a doutrina de Jesus, a doutrina cristã desenvolvida por Cristo, é uma doutrina que nos leva à luz, né, nos leva à paz, nos leva à harmonia, não à discórdia, não à divisão, né, não a radicalismos, né? Porque o radical é complicado, ele atrapalha a harmonia de qualquer grupo. Né? Então, quando ele pega e vai trazer para ela toda essa ideia que ele desenvolve, ele está, na realidade, trazendo a doutrina dele, a doutrina de amor, de luz, de verdade, de paz, né? Que abrange todo mundo, mundo carnal, mundo espiritual. É esse o recado que Jesus traz através do exemplo, que a gente tem que lembrar sempre o seguinte, as parábolas, ele deu um nome lá, ele falou a mulher samaritana. Mas eu sempre procuro, quando eu leio uma palavra, me colocar no lugar daquele personagem. Então eu penso assim, será que eu sou a mulher samaritana? Será que é para mim que ele está falando? E eu tento fazer esse exercício, sabe? Porque se ele é o governador espiritual e ele usou todos esses exemplos para nos ensinar, ele só vai me ensinar se eu tiver a empatia, a capacidade de me colocar no patos dessa mulher. Por isso que eu aqui contei a história dos samaritanos, para a gente tentar se colocar no lugar da mulher, na posição daquela mulher. Será que em algum momento eu não sou essa mulher samaritana que preciso desse recado para me voltar ao bem? Eu sempre procuro fazer esse exercício das parábolas, me colocando no personagem que Jesus está falando. Não daquele espectador falando assim, ah, eu não sou samaritano e nem mulher samaritana. Não, não é essa a ideia. A ideia é uma parábola, é uma linguagem figurativa. Então, se ele escreveu dessa linguagem figurativa, será que eu, em algum momento, sou essa mulher samaritana, radical nos meus conceitos? Ou será que eu tenho que olhar para outro lado e ver o bem que tem dentro de cada um de nós? Então, essa é a lição que fica para mim, Geraldo. Muito interessante. Quando eu li esse texto, uma das frases que me chamou a atenção, que o Caim Pá coloca, que está na interpretação dele, ele fala da pureza do cristianismo primitivo. Então, existia uma pureza de entendimento, de sentimento, de comunhão com aqueles ensinamentos. E que as igrejas, ao longo do tempo, foram distorcendo essa interpretação. Então, eu imagino que até o ano 300, tinha-se como padrão de comportamento Jesus. A partir dali, foram mudando os padrões de comportamento, como o Alan sempre fala. Talvez hoje, os nossos padrões de comportamento são os padrões de comportamento que nos foram impostos. E como a gente absorveu isso, a gente não consegue ler e não consegue entender. Nós teríamos que nos esvaziar desses padrões da atualidade, tentarmos entender o que é o cristianismo primitivo, para só então ler o texto evangélico. E eu imagino que esse processo deve ter acontecido com todos aqueles que foram categorizados pela igreja como santos. Um Francisco de Assis, ele foi declarado santo, não porque ele interpretava bem os textos sagrados, mas porque ele fazia o bem. São Geraldo Magela, na Itália, ele não foi declarado um santo porque ele lia e falava bem dos evangelhos. Ele fazia curas em nome de Jesus. Então, as pessoas se qualificam pela atitude e não pela interpretação. Então, eu vendo aquela ingenuidade da mulher perto de Jesus, talvez fosse esse o comportamento do cristianismo primitivo. É a ingenuidade sem padrões impostos, ou menos impostos, né? Hoje, como o Luiz, ele fala uma coisa muito bem. Nós, muitas vezes, não temos a nossa interpretação. A gente fala a interpretação do outro. Se alguém pergunta uma coisa, o que é Deus para você? O cara vai lembrar de uma vez que ele ouviu alguém e vai falar. Ninguém fala do seu próprio coração porque ninguém reflete, porque ninguém lê, porque ninguém absorve. Então, nós precisamos nos desfazer desses padrões, lembrarmos do cristianismo primitivo para não ficarmos na condição dessa mulher samaritana. Muito bem. 10:09, e agora estamos aptos a nós conversarmos e dialogarmos sobre o terceiro bloco, que é o livro principal, o livro A Gênese, de Allan Kardec, um livro que é para ler essa encarnação inteira, né? Ainda na próxima ainda, né? E essas perguntas que se seguem, que eu fiz, faço ao Luiz e ao Allan, foram frutos da leitura, que a gente vai lendo e vai, as perguntas vão surgindo, né? Luiz, escreve Allan Kardec no item 20, abre aspas, desde que este espírito é apanhado pelo laço fluídico que o liga ao germe, entra em estado de perturbação. Nós estamos falando da encarnação dos espíritos. Então, houve a fecundação e o espírito se aproxima. Então, desde que o espírito é apanhado pelo laço fluídico que o liga ao germe, entra em estado de perturbação. Pergunto ao Luiz, o que que é, Luiz, esse estado de perturbação do espírito durante os 9 meses da gestação? Essa perturbação se acentua à medida que a gravidez prossegue? Geraldo, nós sabemos que o espírito se liga ao corpo no momento da concepção. A partir do momento que os dois gametas se unem, começa, né? E a expressão que ele usa aí é apanhado, né? Então ele suga, ele atrai e começa o processo que as informações complementares chamam de miniaturização. Porque essa ligação, ela se processa por algum daqueles plexos, né, que a gente já estudou anteriormente e que nós sabemos que o corpo espiritual se liga ao corpo físico através desses laços que vão se apertando, né? Então, é como você está dando um nó num cordão, né? Você, quando dá aquele laço no cordão, está leve, está tranquilo, não tem quase interferência. Mas quando você aperta o nó, aí você realmente fixa, você realmente fortalece, né, aquela ligação. E a partir daí começa esse estado de perturbação, que nada mais é do que um processo onde, como você entra naquele processo de sono, né? Você vai perdendo a consciência das coisas até onde você vivia. Você tinha uma consciência plena de um espírito liberto. E aí você vai partir para a perturbação de um espírito aprisionado num cérebro físico. Então, esse processo não é do dia para a noite, não é de um minuto para o outro. É um processo lento, gradual, à medida que esse espírito vai se ligando molécula a molécula ao novo corpo que ele vai formando. Então, a partir daí, ele começa a se ligar com esse corpo físico e se dá exatamente aquilo que, no lado oposto, ocorre no falecimento, no desencarne, onde os laços vão se frouxando e vão se desligando à medida que o processo da morte vai se desenrolando. Então, é isso aí. No processo de até os 7 anos, esse processo se concretiza, né? E, aliás, uma informação muito importante que os espíritos nos passam, que desde esse momento da ligação até o processo dos 7 anos, esse cérebro infantil, que seria como uma página em branco, ele é apto a receber as novas influências sem a influência daquele espírito milenar que vai acoplar após os 7 anos. Então, é a fase melhor que nós temos para incutir nessa nova personalidade o melhor que nós pudermos, para fazer um contraponto aos arrastamentos, tendências e hábitos milenares que aquele espírito vai trazer consigo. E uma coisa muito interessante, que eu gostaria que todos, inclusive, atentassem para isso. Os americanos, os Estados Unidos, eles têm a maior parte do seu investimento na educação infantil. Na faixa dos 4 anos, é a maior fatia de investimento na educação que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos não são espíritas. Isso que nós comentamos, poucos devem conhecer. Agora, para eles terem essa decisão, eles devem ter fatos que corroboram que essa é a melhor faixa de aprendizado do ser reencarnante. Eu gostaria de saber onde os americanos se baseiam para tomar essa decisão. Luiz, pelo que eu entendi no texto do Kardec, o Kardec fala assim: no momento que existe a concepção, o espírito está acoplado ali, e ele vai perdendo a consciência. À medida que a gravidez prossegue, essa perturbação se torna mais profunda até o momento do nascimento. Você concorda com isso, Luiz? Claro, é o que eu falei, é que nem o sono. O sono vai chegando, você vai perdendo a consciência até que você apaga. No sono profundo, né? Isso mesmo. Então, era isso que eu queria ouvir. Dando sequência ao Alan agora, Alan. Ainda no item 20, lemos. Nos últimos momentos da gestação, o espírito perde toda a consciência de si mesmo. Eu achei essa frase muito interessante. Então, eu pergunto, Alan, o que é essa consciência espiritual e como o espírito esquece a sua própria história? Por que que isso acontece, Alan? Isso é por bondade divina que acontece isso. O que acontece? Olha só. Se a gente já falou aqui algumas vezes que a gente nasce no meio de uma família que nós temos o que nos acertar com esses espíritos que estão próximos, vamos fazer vamos supor um exemplo. Meu pai me assassinou numa vida anterior. Aí agora ele me recebe como filho para ele tentar se acertar comigo pelo que ele fez. Agora, se eu tenho consciência que ele me assassinou na vida anterior, eu vou ficar sempre armado com meu pai. Eu posso até ficar de forma inconsciente, eu posso ter uma rusga ali com meu pai e ficar sempre meio com o pé atrás, mas sem a consciência do que ele me fez. Então, Deus nos dá, nesse momento, uma nova oportunidade para a gente reconstruir a nossa história, entre eu e ele, no caso. O exemplo que eu estou dando, né? Para a gente reconstruir a história, e aí quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai tomar consciência até da vida anterior, que a gente vai falar assim, nossa, então, na anterior meu pai me matou. Puxa vida, mas nessa aqui ele foi tão meu parceiro, ele me ajudou de tantas maneiras. Fala, Luiz. O Alan, isso que você está falando é uma coisa que é muito importante você se aprofundar mais para aquelas pessoas que sentem essa aversão pelo pai ou pela mãe, que elas compreendam a origem disso e não se culpem por causa disso. Sim, porque existe um sentimento assim, eu tenho uma animosidade com meu pai, né? Ou com a minha mãe, sei lá, estou dando um exemplo aleatório. Serve para qualquer relação familiar. Pode ser entre irmãos, pode ser entre pai, entre mãe, pode ser entre filho, filha, pode ser qualquer relação. Em todas essas relações, a família são os espíritos que a gente tem mais necessidade de se reharmonizar, por isso que a gente nasce próximo deles. Então, se eu sinto algo que, nossa, eu me incomodo quando eu vejo meu pai, assim, eu fico armado com meu pai, por que será que eu fico? Nessa vida ele me fez alguma coisa, sabe? A gente tem que raciocinar. Ele fez alguma coisa que ele fez para mim, né? Eu lembro de uma moça que chegou para mim e falou assim, meu pai não gosta de mim, né? Aí eu falei, por quê? Não, porque ele não gosta. Eu falei, não, mas porque ele não gosta não serve de argumento. Eu quero que você me explique por que você acha isso. Não, é uma sensação que eu tenho. Eu falei, então, veja só. Você deixou claro que não é ele que não gosta de você. É você que tem a sensação que ele não gosta de você. É algo muito diferente. Talvez ele se esforce do jeito dele para gostar de você, mas você fica armada para não permitir que ele goste de você. Então, desarma um pouco. Permita a relação. A relação humana, às vezes, ela machuca. Às vezes, ela incomoda. Às vezes, ela é agoniante. Pode acontecer qualquer sentimento. Mas vejam que esses sentimentos, eles saem de nós, né? É um sentimento que sai de nós. São sentimentos que a gente percebe no comportamento do outro. Mas, na realidade, é assim, tem uma fala de Freud que eu gosto muito. Quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro que de João. Então, o que acontece? quando vem essa menina falar mal do pai, assim que o pai não gosta, eu sei mais dela do que do pai, porque o pai eu nem conheci, então eu não posso primeiro concordar com ela, porque eu não conheço o pai, nunca conversei com o pai, e eu só tenho ela para conversar. Então, será que a gente não pode... Eu brinco muito que a gente pode reescrever o passado. Né? De que maneira? Revendo os acontecimentos da nossa vida de outra maneira. Agora, tem gente que fica como um disco enroscado, né? Aqueles, nós que somos mais velhos podemos falar isso, aquela agulha enroscada naquele ponto repetindo. Como long play. Long play com a agulha enroscando. A gente parece que a pessoa fica naquele ponto enroscado do disco, repetindo aquela faixa, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac, e ele não deixa a música tocar. Ele não deixa, sabe, pega a agulha assim, pula aquela faixa, deixa a música, deixa, você vai esquecer daquele enrosco. O enrosco ficou para trás, você vai curtir a música. Agora, tem muita gente que se paralisa naquele ponto enroscado ali da música e fala: olha que porcaria esse LP aqui, olha que música ruim. Não é nada disso. O enrosquinho pode acontecer. Às vezes é só uma sujeirinha na faixa. Às vezes é a agulha que você tem que trocar. É coisa simples, às vezes. Põe a música para tocar. Deixa a música da sua vida tocar. Deixa as coisas acontecerem. Então, a gente... Eu até divaguei um pouco mais na resposta, mas a gente esquece do passado para ter uma nova chance de recomeçar, para reescrever uma nova história com aqueles espíritos que a gente reencarna. Então, é importante esse processo. Mas alguns casos, tem umas exceções, que lembram do passado, que não esquecem totalmente. E, principalmente, até os 7 anos, como o Luiz comentou, que a reencarnação ainda está se processando, ainda não está concluída, o espírito tem muito contato com o plano espiritual ainda. E muitas vezes até inimigos do passado ficam soprando ali na cabecinha dele. Falou: seu pai não gosta de você, seu pai não gosta de você. Olha lá, olha lá. Ele não gosta de você. Aí a criança começa a acreditar nisso. E a hora que reencarna de verdade, depois dos 7 anos, aí fica difícil. Então, se eu posso falar alguma coisa, papai, mãe, quando você tiver um bebê até os 7 anos, abraça, beija e ama muito ele. Tenta educar também, porque é a hora que a gente tem para educar. Mas ama demais. Daí o resto dá para resolver depois. Mas amor ponha aos montes. Alan, é interessante a gente fazer alguns exercícios de pensamento imaginando os espíritos que são nossos amigos, que conviveram conosco no mundo espiritual. E que vê que você tem... Eu vou dar um número, Luiz fala sempre isso. Você tem... nota 100 de conhecimento, de instrução, de experiências. Mas quando você reencarna, só aparece 5 encarnados. Deve ser curioso eles olhar: poxa, aquele indivíduo era um indivíduo tão sabedor de tanta coisa, agora ele reencarna, ele parece que não sabe nada, ou sabe muito pouco. Mas esse processo, no final, vai fazer bem para ele. Né? À medida que ele cresce espiritualmente, ele inicia o processo de mudança, e quando ele volta para lá, esse processo já foi iniciado e fica mais fácil superar alguns problemas antigos, né? Ô, Geraldo. Luiz Catarayana. Ah, pode falar, não vi. Fala, Luiz. Só enfatizando, nós temos a tendência de aquilo que é simpático para nós permanecermos com aquilo, nos abraçarmos naquilo que é simpático. E o que é antipático, a gente se afastar. E o procedimento é justamente ao contrário. Aquilo que é antipático, nós temos que procurar aproximar. Nós viemos aqui para desatar esses nós. É isso aí. Pode falar, Ana. Eu queria falar 2 comentários aqui. Ó. A Isabel falando, disse que é mais difícil para o espírito a vinda de lá para cá quanto o desencarne daqui para o plano espiritual. Na realidade, não é que é mais difícil. É mais complexo para o espírito que está chegando para uma missão do que o espírito que está saindo da missão. Então, quando a gente vem para cá, a gente tem um monte de coisas a passar numa encarnação. É que nem uma pessoa que vai fazer a prova do vestibular. Ela está super aflita para fazer a prova. Mas é mais difícil fazer a prova ou é mais difícil fazer a faculdade depois, né? Então, a prova ela é difícil porque você tem que passar, e a encarnação é difícil da mesma maneira. Daí depois você vai ver o resultado no desencarne. Será que eu dei conta? Será que eu fui bem? É, mas a gente está entrando numa prisão, segundo o Livro dos Espíritos, quando entra no corpo físico. E ao desencarnar, nós estamos saindo da prisão. E a Lavínia perguntou, assim, no que o Luiz tinha comentado, então, até os 7 anos, o espírito milenar não está em nós? Não é isso, Lavínia. O espírito está, mas ele está em processo de acomodação a esse novo corpo físico. Ele ainda está com poucos laços atados. Ele vai atando aos poucos, né? Entendeu? Não é que é o mesmo espírito, só temos um espírito. É esse espírito que está no processo. Ele está num processo que está entrando no corpo físico. É isso que acontece. Não sei se o Luiz quer completar alguma coisa aqui nisso. Exatamente como na velhice, os laços vão se enfraquecendo e nós vamos começando a morrer aos pouquinhos. Isso aí. Verdade. Dando sequência aqui, Luiz, como pode o espírito recuperar a consciência de si mesmo ao nascer? Porque ele estava com a consciência antes de encarnar. Ele começa o processo da gestação, ele perde a consciência. E quando ele nasce, ele começa a voltar a ter consciência. Então ele fala assim, como pode o espírito recuperar a consciência de si mesmo ao nascer e perder a recordação do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades, as aptidões? Você entendeu? Assim, ele está com plena consciência do espírito. Reencarna no útero materno, ele perde a consciência. E quando ele acorda encarnado, ele volta com os mesmos pendores, os mesmos valores. Como que é esse processo de ganhar, perder? Ô, Geraldo, tudo aquilo que ele tem como potencial vem com ele em forma de tendência, de aptidões, né? Agora, ele começa a encarnação com um cérebro físico em branco. É uma página em branco. Ele vai começar a receber as impressões da encarnação atual. Por isso que o Alan mencionou. Na barriga da mãe, começa a receber carinho, começa a receber admoestações de afeto, de amor. Ele vai recebendo tudo isso e vai assimilando. Então, essa página em branco, ela vai se completando, ela vai se enchendo de coisas positivas, né? Até os 7 anos, essa página se acopla com coisas e elementos dessa encarnação. E a partir daí ela começa a receber, a florar com mais intensidade o que vem do passado, em termos de tendências, em termos de aptidões, em termos de hábitos, em termos de arrastamento. Entendeu? Entendi. Então essa consciência dela, ela vai se formando na personalidade atual, né? A partir daí, ela começa a aflorar a sua consciência global, a sua consciência como espírito. E é interessante, Luiz, que por vezes algumas pessoas perguntam assim, esse processo de perde e ganho da consciência é organizado, dirigido por alguém? Com certeza. Pode responder, Luiz, que depois eu quero falar. Então, o que que acontece? Você vê que existem certos processos que isso se aflora muito rápido, né? Você vê que existem certas crianças que já aflora com 3, 4 anos aquela tendência violenta para aquilo que aquele espírito tem, aquele pendor. É o mesmo caso que se dá com relação a crianças que se lembram de reencarnações passadas. Aquilo aflora no cérebro presente, né, e se manifesta. São exceções. Tá bom? Mas o normal é que isso se dê de forma gradativa até os 7 anos. É, exatamente. No livro Emmanuel, que é o quinto livro do Chico, o Emmanuel faz uma referência que não existe mágica, né? Essa perda de consciência, perda de algumas lembranças, é porque o cérebro humano ainda não está preparado para receber tudo. Isso é um processo natural. Não existe uma solução de continuidade. E como tudo evolui, como tudo progride, a gente acredita que os cérebros daqui a 200 anos, 500 anos, 1000 anos, terão evoluído e talvez terão condições de ter essas lembranças. Mas hoje ainda não temos a condição de lembrar de tudo. Você, é o caso do computador. Você tem o HD e tem o pendrive. Né? O pendrive vem zero bala. Você começa a encher o pendrive com aquilo que você está lidando agora. E no HD você tem o arquivo de tudo que você fez. Né? E quando o pendrive chega no fim, chega na morte, você lembra aquela passagem que diz que você relembra todo o teu passado, tudo aquilo que você viveu naquela encarnação? Sim. É que está havendo uma passagem do pendrive para o HD. Então, aí você vê, entendeu? Interessante. Você bota no arquivo, no pendrive, do pendrive para o HD. Muito bom. Alan, o Kardec usa uma frase que eu achei muito interessante, e eu passo essa frase para você. Por que o esquecimento do passado durante a encarnação é, abre aspas, a manifesta bondade do Criador? Por que que esse esquecimento é a bondade do Criador? Seria uma forma de aprendizado da pedagogia espiritual? Não, a gente até respondeu na pergunta anterior, eu até antecipei ela, né? É a bondade dele por tudo aquilo que eu falei. Você já pensou você nascer lembrando de tudo que se aprontou no passado? E de tudo que as pessoas que você vai conviver aprontaram com você, ia ser uma tortura a encarnação, né? A gente ia viver com medo o tempo todo, viver se sentindo culpado o tempo todo, né? Fale, Geraldo. E lembrar de si mesmo, né? Ah, sim. Lembrar todos os erros que você cometeu. E lembrar que o Alan de agora é a melhor versão desse espírito. Então, eu não sei. Eu não sei pelo seguinte. Eu acho que a gente a cada momento aprende coisas novas. Por exemplo, numa encarnação anterior, podia ser que eu estava aprendendo uma coisa que eu estava indo muito bem com aquilo e desencarnei muito bem naquela lição. E pode ser que a lição que eu tenho que aprender agora eu não esteja indo muito bem, eu perdi o foco e tal. Então, não sei se hoje é a melhor versão que eu tenho. Na verdade, a gente está num processo de evolução. Por exemplo, você está acabando o segundo ano do colegial com nota 10. Então, você chegou no melhor nível. Você entra no terceiro ano do colegial, você não consegue passar de 5. Uma dificuldade danada. Então, o melhor momento meu era o final do colegial, do segundo colegial, né? Só um porém, né, Alan? Você pode não passar de 5, mas sabe tudo o que aprendeu no ano passado. O espírito não retroage. O que eu não sei, sim. O que, conhecimento, sim. Houve um avanço. Em conhecimento, mas muitas vezes de forma moral, não. Então, a gente tem encarnações que a gente evolui mais moralmente, tem encarnações que a gente evolui mais intelectualmente. Então, a gente vai num processo de evolução, mas evolução não é porque eu galguei um degrau a mais que eu sou o bom, ou que eu sou melhor do que anterior. Eu tenho mais conhecimento, até do que eu devo ou não devo fazer, então melhor. Mas não necessariamente eu consigo aplicar. Isso que o Alan falou é interessante, porque, por vezes, alguns espíritos, por misericórdia divina, têm a grande oportunidade de renascer ao lado de espíritos superiores. E, naquele momento, ele cresce substancialmente. Quando deixa ele sozinho, ele cai de degrau um pouco, porque ele está sozinho. Agora você vai ter que fazer sozinho, aí se atrapalha, né? Naquela atrapalha. O Geraldo, naquele momento, ele pode ter mais dificuldade, mas, como potencial, ele cresceu, em todos os sentidos. Por isso que eu quis dizer para o Alan, assim, quando fala melhor versão, é assim, você cresceu, né? Isso, você pode até ter agora um desempenho um pouco inferior da encarnação passada. Mas, no geral... Você está certinho. Você deu um passinho para frente. Mas eu entendi a colocação do Alan e eu acho que é muito procedente, né? É, muito bem. Viu, Geraldo? É assim, você está mais ou menos certo. Está certinho. Programa ao vivo. Não, isso é a visão do Luiz. Não está certinho, porque às vezes você tem muito conhecimento e faz muita bobagem de conhecimento. Então, não adianta você achar que está evoluindo porque você tem conhecimento, porque você, às vezes, não está evoluindo porque você tem conhecimento. Você tá... Não estou falando só conhecimento, é como a evolução espiritual. Ele pode estar esquecido de certas virtudes que ele tinha, mas ele está sempre avançando. Não necessariamente, porque ele pode estar estacionado. Porque, olha só, o cara ele sabe muito e vira um Hitler. Então, assim, ele tinha muito conhecimento, mas moralmente ele foi cada vez entrando num buraco maior na encarnação. Então, a gente tem que ver que o processo evolutivo, ele não, uma encarnação não significa nada para a evolução. É um degrau muito pequeno. Então, você vê um Frederico Figner, veio para a encarnação, fez coisa boa para centenas, milhares de pessoas. Nós, hoje, nos beneficiando de trabalho dele ainda, das primeiras publicações dos livros espíritas pela FEB, e a hora que ele chega no plano espiritual, o Bezerra de Menezes fala para ele que ele tinha perdido a encarnação, que ele não tinha aproveitado para a autoevolução. Ele foi e voltou do mesmo jeito que ele veio. Quer dizer, ele ficou estacionado na evolução dele, apesar de ter feito bem. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado com essa discussão dessa palavra evolução e progresso, porque elas são muito relativas. Principalmente quando a gente tem dois pontos a evoluir, intelectualmente e moralmente. E essas duas bases, elas não sobem juntas. Então, às vezes, a gente evolui na parte intelectual, mas na parte moral, às vezes, a gente pode até cair. Às vezes, a gente evolui na parte moral, intelectualmente, nós ficamos no mesmo estágio. Então, o verdadeiro processo de evolução é quando tivermos os dois patamares evoluídos. É interessante ouvir essas opiniões. Vocês veem que a doutrina espírita ela é interpretada por cada um, né? Mas é interessante a gente ouvir duas pessoas tão estudadas como vocês, né? Dando sequência, Luiz, no item 22 do livro Gênesis, lemos, quer dizer, o Kardec escreveu: não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual durante a encarnação. Quer dizer, o espírito reencarna, mas ele tem uma vida espiritual, então não há um corte. A vida espiritual continua, apesar do esquecimento do passado. Então, não há solução de continuidade na vida, apesar do esquecimento do passado. Essa é a frase do Kardec. Agora eu faço a pergunta. É fato que o esquecimento não se efetiva senão durante a vida exterior de relação, enquanto que, durante o sono, o espírito desligado dos laços carnais recorda-se. Então, ele tem o esquecimento enquanto ele está acordado. Quando ele dorme e ele sai do corpo, ele recobra parte dessa consciência. Eu pergunto a você, como se processa, Luiz, essa alternância de consciência? Em vigília, acordado, eu tenho 5%. Eu durmo, saio do corpo, eu tenho 30%. Como é que se processa isso? Nós conhecemos como consciente e inconsciente. No processo de vigília, nós estamos todos acoplados ao consciente. Então, nosso inconsciente está completamente adormecido. Quando nós estamos durante o sono, o nosso acesso ao inconsciente se amplia muito, tá? Porém, a lembrança que nós guardamos na nossa consciência nem sempre é lembrada. Às vezes a gente não lembra nada do que se passou durante o sono, entendeu? Então, essa entrada e saída da consciência, da personalidade atual, ela é sempre controlada. Nós, por outro lado, temos ocasião em que nós estamos, por exemplo, deprimidos, estamos tristes. No processo do sono, nós somos levados ao plano espiritual e somos consolados. Aí, então, no processo de vigília posterior, nós trazemos aquela paz, aquela tranquilidade, daquele refazimento que se processou durante o sono. Muito bom, Luiz. Gostei da sua resposta. Uma resposta eclética, né? Alan, todos nós, durante a encarnação, nós temos intuições, lembranças, o chamado déjà vu, né? Às vezes você viaja, né? E todo esse déjà vu, na maioria das vezes, o cara fala assim, ah, eu tive a intuição que eu reencarnei no Japão, na África. São intuições, são lembranças de vidas passadas, né? Existem recordações dos momentos que tivemos no mundo espiritual ou só lembramos das vidas passadas enquanto estamos encarnados? Nós temos lembranças de vidas passadas, nós temos intuições da vida presente. Eu fico imaginando que... que assim, ó, por que é importante saber de onde veio isso? Assim, eu estou respondendo... Esclarecimento, só a título de esclarecimento. Mas não importa muito, você concorda comigo, Geraldo? O que é importante é se aquilo que eu estou lembrando ou aquilo que está me acontecendo aquilo que vem vindo na minha cabeça está me levando a fazer o bem ou não. Então, sim, se é uma lembrança que me leva a um caminho, às vezes a uma repetição de comportamento, porque existem essas tendências, esses arrastamentos, né? Às vezes a gente é arrastado a uma tendência comportamental, às vezes a gente tem esses arrastamentos das vidas anteriores pelos processos vividos, né? Agora, o que eu sempre procuro orientar e procuro fazer na minha vida é assim, isso que está vindo na minha cabeça me leva ao bem ou não? Se me leva ao bem, se veio do passado, se é um déjà vu, se é... Não me importa, eu vou fazer o bem. Se me leva a uma pergunta, se me leva a algo que não é tanto bem... Eu procuro parar e pensar por que que eu estou vindo aquele pensamento na minha cabeça. Qual que é a origem desse pensamento? Agora, saber se veio do passado, se a gente vivenciou, ou se é uma intuição, não existe uma fórmula, João. Eu acho que o que é mais preocupante para nós é saber o conteúdo. A fórmula para descobrir de onde vem aquilo, se a gente começar a se conhecer bastante... a gente começa a perceber alguns arrastamentos nossos, a gente começa a perceber algumas tendências comportamentais. Muitas vezes o que a gente fala que a pessoa tem um dom são habilidades desenvolvidas em vidas anteriores. Então ninguém vai nascer um músico virtuoso nessa encarnação em detrimento de outro que nasce sem nem saber tocar a panela, né? Não tem jeito. Esse que nasce músico virtuoso, ele desenvolveu essa musicalidade em vidas anteriores. Então, isso é uma característica que carrega de vidas anteriores. Isso é um dom. O dom é isso, né? É algo que foi desenvolvido em algum momento. Quando? Eu não sei. Quando a gente vem para essa encarnação, em alguns momentos da vida também, podem vir alguns mecanismos... Por exemplo, chega lá aos 40 anos de idade, eu lembro de uma coisa que pode acontecer. É que, na realidade, eu vivenciei isso numa outra encarnação aos 40 anos de idade. Então, naquele momento, vem intuitivamente, por exemplo, tem alguns arrastamentos negativos, como arrastamentos para o suicídio, arrastamentos... A esquizofrenia, por exemplo, ela pode ser deflagrada em vários momentos da vida. Não necessariamente a pessoa apresentava muitos sinais antes. Às vezes, um momento que coloca ela de pressão muito grande, ela não é que ela desenvolve, ela já tinha aquilo latente espiritualmente. Aconteceu uma condição externa que eclode aquele comportamento que vem de uma vida anterior. Então, o importante é assim, o que está vindo na minha cabeça? Está me levando ao bem? Maravilha. Não está? Tenta entender o porquê e de onde vem aquilo. Pode ser um arrastamento anterior ou até dessa própria vida. Não sei se ficou claro. Alan, eu queria que você acreditasse que eu queria ouvir essa resposta mesmo. Quando eu fiz a pergunta, era essa a resposta. Por quê? O processo de lembrança não é um processo assim, isso daqui é vida anterior, isso aqui é do espírito. O processo de lembrança é um processo geral, né? De repente, você pode ter passado uma experiência encarnada que é a mesma experiência que você teve no mundo espiritual, ou elas são muito parecidas. Então, realmente não tem importância nenhuma saber se foi no Paraguai, no Uruguai, não sei aonde, ou no mundo espiritual. Exatamente, você deu um destaque à evolução do espírito, né? A necessidade desses ensinamentos, seja de algum lugar ou de outro. Então, muito bom. Geraldo, mas essa expressão, o déjà vu, ela se refere geralmente a fatos que você antecipa a visão antes que aconteça. Então, por exemplo, você fica preocupado porque vai casar e não tem casa ainda. De repente, você vai ver um apartamento e você diz assim, meu Deus, parece que eu já tive aqui. Quer dizer, a espiritualidade te levou para aquele local e disse assim, Geraldo, te acalma, filhinho. Daqui a pouco você vai adquirir uma casa, você vai ter onde colocar sua família, entende? E quando você chega naquela situação, o Alan tem um caso, por exemplo, pessoal, que é o caso dos 60 anos dele. É um déjà vu, tá bom? muito bom, Luiz. 10 horas e 47 minutos. Luiz, lemos no item 23, o princípio inteligente se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É ali que a alma se ensaia para a vida e desenvolve suas primeiras faculdades. Isso tudo é Kardec. Haveria, sim, filiação espiritual do animal para o homem. Kardec se refere a esse entendimento como um sistema. Quer dizer, ele refletiu, ele lembrou que existia um sistema, um pensamento, que dizia que o homem, o processo evolutivo, passou pela animalidade. Ele se refere a esse conhecimento como sistema. Então, eu faço duas perguntas a você. O que é um sistema? O ser humano teve experiência de vida entre os animais? Ô, Geraldo, o Kardec se refere porque existem dois sistemas, né? Existe o sistema que diz que a evolução do princípio espiritual se deu lá da planta, e existe o sistema que diz que o espírito foi criado ou foi incorporado a partir do momento que a animalidade começou a ter a consciência da responsabilidade. São dois sistemas. Então, ele está preocupado em dizer assim, existem dois, né? Mas ele, nesse artigo, ele inclusive é muito esclarecedor, sim, porque ele fala de princípio inteligente e fala do livre-arbítrio, da moral, da consciência. Então, você vê que vários naturalistas provam que os animais, eles possuem esse princípio inteligente, mas eles não possuem ainda a questão moral, a questão da consciência, do livre-arbítrio. Da consciência integral, né? Isso. Então, o espírito, quando ele surge, né, no cenário, ele é possuidor do livre-arbítrio. Então, você vê que nessa gênese espiritual, ele disseca bem. Princípio inteligente não quer dizer que já exista ali acoplado um espírito. O espírito acoplou no momento que existe também a questão do livre-arbítrio, da consciência do bem e do mal. Não, muito bom, Luiz. Assim, achei interessantíssimo. Nós temos o livre-arbítrio e a consciência. O animal não tem. Ou tem isso de maneira muito rudimentar. Então, não é que nós encarnamos os animais. Isso é um processo evolutivo é um campo gigantesco de processo evolutivo, né? E quando tem essa consciência, tem um corpo preparado para recebê-lo, não é isso? Isso. Muito bem. Allan, o Kardec, ele fala num momento a grande lei de unidade. E eu parei e falei, não, essa vai para o Allan, né? O que é a grande lei de unidade da criação citada por Allan Kardec no dia 20, no item 22? Se Deus, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? É a causa primária de todas as coisas? Vivemos nessa causalidade, né? Nós somos parte dessa causalidade. Então, tudo segue uma unidade. Há um único Deus, né? Há esse único Deus que tudo coordena, que tudo é causa anterior. Então, há uma lei de unidade. Não existe as divisões que a gente faz, até para explicar assuntos, as divisões que a gente faz de país, as divisões que a gente faz de religião, as divisões que a gente faz de ponto de vista, são puramente humanas. Não tem nada divino nessas divisões. Para Deus, tudo deveria ser um. Segundo Emmanuel, inclusive, eu não lembro se é no livro A Caminho da Luz, eu não vou lembrar agora o livro, vocês vão me desculpar. Ele fala assim que existiu um momento que a ideia de Roma era unificar e sermos um planeta só. Quando eles começam aquela função de conquista e expansão, aquilo era para ser uma coisa só. Havia um projeto de uma coisa só. Só que daí veio o quê? A vaidade humana, e a vaidade humana deu orgulho e prepotência e acabou por deixar de ser uma coisa só. Quando nós, seres humanos, entendermos que o cara que passa fome da África lá, morre de fome, morre de sede, é irmão da gente, tanto quanto o irmão que nasceu da mesma barriga, da mesma mãe, que tem a mesma dificuldade, que pode ter a mesma dificuldade, quando a gente se entender como humanidade desse jeito, aí a humanidade vai ser una, né? Vocês lembram que uns programas atrás a gente falava assim, que interessante que três religiões têm como local mais sagrado Jerusalém, né? Três grandes religiões, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos eles têm como ponto, eles brigam por uma área lá de 1 quilômetro quadrado como Jerusalém, né? Não, mas não é nem bem Jerusalém inteira, é um cantinho assim, de Jerusalém, que é o local mais sagrado das três religiões. Será que é para dividir ou será que era para unir as três religiões? Aquele ponto devia ser o ponto de unificação das três religiões. A hora que nós tivermos, ao mesmo tempo, três grandes líderes nessas três religiões e resolverem unificar aquele ponto como ponto sagrado para todas as três, sem divisão de parede e tudo mais, esse é o princípio da unificação. Essa é a grande lei de unidade que nós temos e devemos trabalhar por ela. Nós não podemos ter preconceitos de religião, de cor, de raça, de nenhum tipo. O preconceito nos divide. A gente tem que ser com a mente mais aberta, o coração mais puro. A gente tem que entender o outro, porque o outro às vezes tem uma atitude ou tem um comportamento que eu não concordo, mas e quais eu tenho que ele também não concorda? Então aí fica complicado, né? Então a gente tem que ser menos rigoroso com as coisas, a gente tem que ser sabe, mais flexível, permitir o diferente e para isso fazer valer a lei da unidade divina. Muito bom, muito bom. 10:55, eu vou fazer as últimas duas perguntas. Luiz, no item 24, lemos o que Kardec escreve, entre aspas. O espírito encarnado tem como obrigação prover a nutrição do corpo e aplicar suas faculdades em investigações e exercê-las em desenvolvê-las. Então, ele fala que o espírito tem que aplicar as suas faculdades em investigações. Pergunta a você, A que tipo de investigações se refere o Allan Kardec? Ele se refere à nossa essência, né? Nós temos a sensação de que nós estamos aqui e somos daqui. E, na realidade, nós precisamos prestar atenção e identificar que nós somos seres abstratos. Nós não somos essa matéria que nos causa tantas sensações. Então, você vê que, inclusive, os espíritos mais elevados, eles reencarnam em corpos mais sutis. Né? Então, na realidade, todo esse processo de ligação na encarnação, nós temos que exercer durante a encarnação de emancipação desse espírito para tomar mais consciência da sua essência, que é espiritual. Né? Nós temos todas as sensações que somos matéria, mas nós temos que nos libertar disso através da evolução do espírito. Existe uma frase, eu também não sei onde é que é, mas que diz exatamente isso, que é espiritualizar a matéria. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, é exatamente isso. É você se desligar das sensações, valorizando o seu ser, que é abstrato e é imaterial. O nosso exercício aqui é exatamente esse. É se libertar enquanto presos. É adquirir elasticidade. Né? Não ficar presos, atados ao corpo espiritual e às sensações materiais. Nós temos que nos libertar. A partir do momento que a gente conseguir isso aí, né, você vê que Jesus, a sua capacidade de desdobrar-se era imensa. Ele viu o jumentinho lá de longe, entende? Por quê? Porque ele não estava atado. Né? Esses nós, esses liames que nos ligam à matéria, nós precisamos fazer com que eles possam se tornar os mais elásticos possíveis. Luiz, eu fiz essa pergunta exatamente porque eu achei muito interessante e você destacou um aspecto importante. Né? Eu, como médico, eu faço uma declaração aqui de gratidão à ciência por tudo o que ela traz ao mundo. Realmente a ciência merece todos os aplausos, todos os elogios. Mas eu fico imaginando, Luiz, se 1/10 do dinheiro investido na ciência fosse utilizado para as pesquisas espíritas, o quanto nós ganharíamos? O que você acha? Eu acho, Geraldo, que a coisa tem que ir nesse ritmo que ela vai mesmo, entendeu? Porque quando você começa assim, a entrar muito na área do espírito, você praticamente não dá muita bola para o registro, para os liames, e você vai direto. E aí você perde aquela essência do processo de evolução. Então, nós estamos falando do fluido cósmico universal. A ciência já está no bóson de Higgs. Sim. Entendeu? Então, ela vai chegar lá. Ela vai chegar lá, porque a partir do momento... Ela já admite que as coisas são ondas e matéria e partícula. Eu falei isso, Luiz, porque assim, nós tivemos a possibilidade de ir lá no CCDPE e a gente fica vendo assim, se surgisse, né, um dinheiro que ajudasse aquele grupo, né, de repente teria um arranque um pouquinho mais rápido ou traria informações diferentes da que nós temos, né? Foi nesse o dinheiro sentido. ia atrapalhar. Você veja que, olha, tantos cientistas adentraram ao mundo espiritual, ao espírito, mas eu acho que o que mais chegou perto é o fundador da metapsíquica, o... Charles Richer, que é o que ficou mais distante de todos eles do espiritismo. Ele não entrou no espiritismo. Todos os outros que entraram no espiritismo se divorciaram da ciência. Interessante. Entendeu? O Charles Richer foi o único que conseguiu ainda ser ouvido pela ciência. É o link. Nós não podemos perder o link. E a nossa habilidade essencial é exatamente essa. A gente tem que influenciar sem ser. Eu falava para minha mãe, não se torne espírita. fica aí entre os evangélicos com os pensamentos que você tem. Está muito bom, né? Alan, última pergunta. Eu leio, releio a obra do André Luiz, Memórias de um Suicida da Ivone. Eu acho assim, encantadora a quantidade de ensinamentos que tem. E você vê os progressos que os espíritos têm na vida espiritual. Eles chegam numa situação horrível, depois de 30, 40, 50 anos, estão numa situação assim, privilegiada, né? Então, eu estou imaginando essa dinâmica e eu pergunto para você. Você vê a evolução do espírito. Por que a encarnação é uma necessidade? Embora esse seja um assunto que está conversando, mas o Kardec, ele possibilita isso, e é bom a gente voltar algumas vezes, né? Considerando essa evolução do espírito no mundo espiritual, por que que a encarnação é necessária? Ô Geraldo, depois de tudo que nós falamos no programa de hoje, eu faria a seguinte síntese desse assunto. Eu falo assim, ó, para esquecermos temporariamente do passado e oportunizarmos o reencontro, o reacerto, a reharmonização com as pessoas que a gente convive. Porque com a consciência plena no plano espiritual de tudo que nós fizemos e fizeram por nós, nós dificilmente sairíamos do lugar. A encarnação é abençoada, é obra divina, permitindo a cada um de nós um novo recomeço. Eu costumo brincar que, inclusive, o dia é um novo recomeço, o ano, o mês, agora estamos aí nas portas, né, de um novo ano, é um novo recomeço, é um novo ano, é uma nova história. Agora, nós recebemos destas oportunidades, cabe a cada um de nós aproveitar o tempo que nós temos. Ótimo, excelente, Ana. 11:03, foi um prazer muito grande estar com vocês, poder degustar todos esses ensinamentos, essa oratória de vocês. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã eu farei a minha última palestra do ano, estarei em Ipeúna, né? Que fica aqui logo depois de Charqueada, e estarei fazendo a palestra lá em Ipeúna. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe, continue, né, nos abençoando, e que nós possamos empregar todo o nosso esforço para compensar tudo isso que o alto nos concede. Um abraço a todos. Excelente. Alan? Essa semana nós temos a data que comemoramos o aniversário de Jesus. Domingo que vem já vai ter passado o Natal. Então, eu desejo a todos vocês que permitam que nessa data comemorativa, de verdade, nem sabemos se a data é correta, mas nós adotamos essa data para comemorar o nascimento de Jesus. Que cada um que está aqui nos ouvindo permita que Jesus possa renascer no coração de cada um e que a gente tenha aí mais um ano de oportunidade para exercitar os ensinamentos do Mestre na nossa transformação diária. Uma ótima semana a todos. É exatamente isso. A gente pede, deseja que todos que estejam nos ouvindo lembrem que o Natal é a lembrança de Jesus. Que possamos falar de Jesus em família. O meu pai, desde que eu me tenho nessa encarnação, reunia toda a família, falava de Jesus e fazia uma prece. Depois, come o que quiser, bebe o que quiser. Mas isso virou uma coisa sagrada entre nós. E a gente deseja que seja assim em todos os lares. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.